convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos entrando no ar juntos para construirmos também juntos mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Você pediu e ele está aqui de novo. Você sabe, nós temos sempre um tema especial, um convidado especial e especialista no tema. Vocês todos pediram, muitos pediram, e ele voltou. Está aqui conosco mais uma vez o professor Adílio Jorge Marques para falar novamente sobre os druidas, o druidismo, as suas relações com o mundo moderno, as suas interfaces com a doutrina espírita, as suas relações com labirintos, menires, dolmens, etc. E a sua própria estrutura interna como um movimento. Sobre essas e muitas outras coisas, nós vamos conversar agora com o professor Adílio Jorge Marques. Ele é professor de Física e professor de História da UERJ. É pesquisador de História das Religiões e Teoria da História. E tem um blog de texto, chamado Textos e Contextos. E você pode acessá-lo www.adiliojorge.blogspot.com.br. O nosso convidado já está na linha, não é? A nossa equipe está aqui a postos para receber a sua participação, amigo ouvinte, pelo telefone de sempre, 3386-1400. 3386-1400, para você se informar agora sobre este assunto fascinante. Professor Adílio Jorge Marques. Olá. Alô? Alô? Olá, bom dia. Está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma participação aqui no Novos Rumos. Voltamos a falar, inclusive atendendo a muitos ouvintes, sobre druidas, druidismos. Para Eu quem... te agradeço a participação. Pois é, o Adílio, para quem não... teve a oportunidade de nos acompanhar no nosso primeiro encontro sobre esse tema, vamos relembrar ainda que rapidamente quem foram os druidas, quem são os druidas e o que é druidismo? Sim, sim, isso é importante, né? Para a gente poder fazer uma amarração com outro programa. Isso. Os druidas são os sacerdotes dos antigos povos celtas que dominaram a Europa antes de Cristo, principalmente, e antes das invasões romanas, do domínio romano e também da cristianização. O druidismo é a religiosidade, se a gente pode dizer assim, a forma com que esses sacerdotes se relacionavam não só com a sua sociedade, mas também com a natureza e com Deus. Então, os druidas são os sacerdotes e o druidismo, ainda vivente nos dias de hoje, é a forma de expressão. É uma doutrina? Você pode dizer que seja uma doutrina? É uma doutrina. Não Sim. só uma religiosidade, mas também tem toda uma filosofia, uma doutrina, aliás, muito parecida com a do kardecismo. E é uma doutrina filosófica que não só orientava o sacerdócio na época, como também, como a gente comentou rapidamente da outra vez, eles eram os orientadores espirituais das suas tribos, dos seus povos, inclusive atuando muitas das vezes como juízes, parteiros, rezadores, aqueles que faziam comunicação com os espíritos, aqueles que faziam o momento certo da colheita, que coordenavam os calendários solares e lunares. Muito bem. Agora, quem são os druidas? Há druidas atualmente? Nós estamos num mundo convivendo com druidas? Sim, sim, Nádia. Está aqui falando do passado, mas na verdade essa é uma tradição que atualmente se moderniza ou se reatualiza por vários motivos, né? Por uma questão de que na Europa, que é a origem do druidismo, ter-se percebido a importância de se recuperar, de se resgatar os antigos ideais de suas culturas, de seus povos, principalmente na França, na região das Galhas, ali nas ilhas da Bretanha, e também apoiado por todo o movimento de proteção ao meio ambiente que nós hoje, né, conscientizamos, nossos alunos, nossos amigos, nossos jovens. E como os druidas eram diretamente relacionados aos movimentos da astronomia, da natureza, do céu e da terra, recuperar essa tradição é o mesmo que estar em sintonia com os movimentos atuais, não só sociais, quanto políticos também. Sim. Então nós temos sim druidas, não só na Europa, revivendo essa tradição, como também no Brasil, inclusive. Agora, eles se assumem como druidas ou eles são um grupo que assimilou alguns princípios dos druidas? Não, existem ambos os casos. Existem grupos de estudos, existem grupos que são relacionados a ONGs, de proteção à natureza, proteção aos animais, que assumem a tradição, os ideais dos antigos druidas. E existem colégios, ordens iniciáticas, até hoje centenárias na França, na Inglaterra, com ramificações aqui no Brasil, como o Colégio Druídico das Galhas, que funciona na região das Galhas, na França, a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, uma ordem tradicional na Inglaterra, e também o Colégio Internacional de Estudos Celto-Druídicos, na França. São famílias que mantêm, a cada geração, a tradição oral dos druidas, que, como a gente comentou, da mesma forma que nós comentamos no outro programa, que não havia uma prevalência da escrita entre os druidas, apesar de haver o Ogam, nós temos um alfabeto, mas ele não era muito utilizado, né? Havia grafia em pedras, nós falamos das pedras, mas a maior parte dessa tradição, daí vem a origem dos bardos, dos poetas, dos trovadores, que ultrapassou a antiguidade, chegou à Idade Média, até hoje, né, muitos poetas são chamados de trovadores por causa disso, de bardos. Sim. Né? Então, essa tradição ela é eminentemente oral. Então, ela é passada normalmente de pai para filho, de mãe para filha, entre famílias, entre gerações, e muitas dessas famílias ainda perpetuam o ideal dos druidas na Europa e se organizam no que se chamam de colégios ou mesmo de ordens, como eu citei. Sim, algumas esses aqui. São os druidas descendentes dos druidas. São, se organizam alguns, assim. Sim, sim. Alguns se dizem diretamente, porque são de famílias milenárias. Uma linhagem genética. Isso, dos sim. antigos gauleses, dos antigos bretões, dos antigos sim. celtas. Agora, esses grupos avulsos, digamos, que se reúnem para estudar o druidismo, eles também têm essa estrutura assemelhada à estrutura dos druidas do passado, com ordens, colégios, etc.? Bom, os grupos que se organizam enquanto colégios, né, ou enquanto ordens, sim. Eles têm uma forma de estrutura, como por exemplo, que eu citei aqui, um dos mais conhecidos na França, o Colégio Internacional de Estudos Celto-Druídicos, a mesma organização pré-cristã, ou seja, a pessoa começa aprendendo as tradições ligadas ao druidismo, a toda a filosofia, a natureza, enquanto um principiante, depois ele se torna um discípulo, que seria sempre mediante a uma iniciação, uma espécie de ritual que é feito em alguma festa, alguma data específica do calendário. A gente pode falar sobre isso também, que isso é importante no nosso calendário. Daqui a pouco não esqueceremos, vamos tratar disso. Isso. Então, e depois, se ele continuar nos estudos, que duram, em média, no mínimo 20 anos, para que ele se torne um druida, ele vai passar para ser ou ovate ou bardo, e depois, se ele continuar estudando, ele chega ao último grau, que como Júlio César, Heródoto e vários historiadores antigos deixaram para a gente em antigas escrituras, e se torna um druida, um sacerdote, que dominaria ambas as tradições, tanto a dos ovates e seriam aqueles dos adivinhos, aqueles que lidam com as plantas, com as ervas, com a saúde, com os chás, quanto os bardos, que eram os astrônomos, os poetas, aqueles que registravam as histórias, as tríades, as tradições do seu povo. Sim. O druida, ele reúne as duas tradições. É. O Adílio, está me ocorrendo aqui que um ouvinte nosso, um amigo nosso, possa estar nos ouvindo e quando ouve a palavra colégio, pode ter uma associação direta com a instituição de ensino dos nossos dias. Vamos explicar essas categorias na estrutura de uma instituição ou de um movimento, colégio, grupo e ordem? Sim, é importante fazer isso. Que é um colégio, né? Na verdade, se algumas instituições, algumas organizações se autodenominam colégios, como existiu uma no Brasil, por exemplo, chamado Colégio Jurídico do Brasil, ficava até no Rio de Janeiro, a sede, não existe mais, porque se entendiam enquanto um colegiado de druidas, né, que manteriam a tradição. Normalmente, né, além do termo colégio, porque se refere a colegiado, assim como existe nas há um grupo que decide alguma coisa e se reúne para isso. Ele recebe uma autorização de uma dessas famílias, de uma dessas linhagens tradicionais, e ele vai inicialmente começar como um grupo e se chama de clareira, porque os druidas não tinham templos, como nós falamos no outro programa. Isso. Se reuniam na natureza em clareiras no meio das florestas, nas Galhas, na Bretanha, na Península Ibérica e etc. Bom, então primeiro se abre nesses grupos uma clareira. Quando esse grupo se estrutura da forma como eu comentei antes, né, com as classificações de bardo, vate, druidas, dependendo da tradição que recebeu, pode se chamar uma ordem druídica, como na verdade se fala, ou um colegiado. Ou, na verdade, quando não está associada a nenhuma tradicionalidade centenária militar, apenas um grupo que perpetua o estudo, independentemente, de forma independente, o estudo do druidismo. Sim, no Brasil nós temos colégios, temos grupos, devemos ter, e temos ordens também. Em que região do Brasil eles são mais recorrentes? Bom, existia um no Rio de Janeiro, como eu acabei de citar, que já fechou há alguns anos. Isso. Se denominava Colégio Jurídico do Brasil. Temos agora em Minas Gerais o Colégio Internacional de Estudos Celto-Druídicos do Brasil, que é uma ramificação de mesmo nome, com sede na França. Inclusive pode ser achado no site, quem quiser colocar no Google, por exemplo, vai achar toda a filiação tradicional iniciática desse colégio, colocando ou o nome completo, a abreviatura CIDECD, C-I-D-E-C-D, no Google. Bom, existem grupos, como eu disse, independentes, e se dizem druídicos, que estão ligados a ONGs que preservam a natureza, ou por exemplo, estão ligados à proteção dos animais, proteção das plantas, e são grupos independentes. Agora, eu gostaria de pontuar que isso não tem, por exemplo, nada a ver com a tradição Wicca. Existe uma certa confusão, aproveitando a sua pergunta. A tradição Wicca, que é uma derivação posterior, provavelmente da Idade Média, o que se supõe, europeia. A partir do momento que o cristianismo e a tradição romana acabaram, fizeram com que o druidismo original tivesse que se ocultar dentro dos mosteiros ou em grupos familiares, algumas ramificações populares, né, desse conhecimento da natureza atuavam, né, de forma independente. Ao que se supõe, isso deu origem a alguns movimentos que hoje se chamam de Wicca, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a doutrina e a filosofia do druidismo. Do druidismo. Então, vamos lá, já que é um grupo assim, um tanto misterioso ainda para muitos, existem símbolos, não é? Nós falamos sobre alguns deles no nosso encontro passado, não é, Adílio? Sim, falamos. Vamos lá ver. São labirintos, menires, dólmens. E aí eu queria que você fosse nos explicando exatamente o que é um labirinto, o que é um menir, um dólmen. E nós espíritas estamos mais familiarizados com os dólmens, né? Isso. O Trisca, o As Tríades, você já também falou sobre essas questões no nosso outro programa, mas vamos retomar isso, ainda que ligeiramente, para os nossos ouvintes de agora poderem ir se familiarizando mais com isso. E você, amigo ouvinte, pode perguntar a respeito do tema ao nosso convidado de hoje, o professor Adílio Jorge Marques. Ligue 3386-1400, o seu telefone de sempre, para interagir conosco. Nossa equipe está a postos para anotar a sua participação, como a do Luiz da Ilha, do Ângelo do Mery e de outros amigos que estão aqui. Estão chegando ainda mais participações e nós vamos conversar com vocês daqui a pouco. Então, o que é um labirinto, hein, Adílio? Bom, na verdade sobreviveram, até porque continuam existindo grupos e druidas ainda entre nós, como nós falamos, estudando essa tradição, sim, essa doutrina, e sobreviveram vários símbolos do passado milenar, pré-cristãos. O primeiro que a gente pode mencionar são os labirintos, normalmente labirintos circulares. Normalmente também as pessoas vão lembrar de labirintos de desenhos animados, né, de fábulas, onde a pessoa entra ou tem um tesouro ali no, sim, meio. Bom, esse labirinto, na verdade, que, por exemplo, aparece no chão de algumas catedrais góticas na França, e não à toa, eles eram símbolos que normalmente eram na forma de espirais e representavam não só o caminho iniciático que o discípulo fazia até chegar à druida, né, se elevando espiritualmente, se elevando na doutrina, né, demonstrando assim a própria evolução do espírito humano. Sim. Esses símbolos permanecem até hoje, muitas das vezes, como uma brincadeira. Por que que os labirintos, por exemplo, aparecem no chão de algumas catedrais? Porque com o advento do cristianismo, a romanização dos lugares celto-druídicos da Europa, nos lugares onde existiam pontos de encontros religiosos desses sacerdotes, como, por exemplo, as clareiras que eu mencionei, ou os dolmes, né? As pedras, como aquela que a gente viu no túmulo de Allan Kardec, duas verticais com uma horizontal em cima, elas representavam os lugares de concentração de energia, não só astronômica, mas também como forma de calendário, de energia telúrica, com, sim, as quais os druidas trabalhavam. Com a romanização e o cristianismo, as capelas e catedrais foram construídas sobre esses símbolos de pedra. Bom, muitos daqueles monges, dos primeiros mosteiros, os primeiros estudiosos, copistas, vinham de famílias ligadas ao druidismo. E para manter viva essa tradição, mantiveram na arquitetura das catedrais esses labirintos no chão, que muitas das vezes não são perceptíveis, porque as cadeiras da igreja, para quem vai sentar para assistir a missa lá na Europa, elas ficam enfileiradas por cima. Mas, por exemplo, a Catedral de Chartres, na França, já retirou as cadeiras para que as pessoas pudessem fazer o movimento, caminhar pelo labirinto dentro da catedral, lembrando esse caminho iniciático do espírito humano. Uma linda catedral de Chartres. E o que linda são, catedral. E o que são menires, hein, Adílio? Menires são pontões de pedras que são fincados na terra, né, verticais, que normalmente, como em Carnac, na França, Stonehenge, na Inglaterra, no interior de Portugal nós também encontramos, temos também, ao que tudo indica, ainda não confirmado aqui no interior também, em Minas Gerais, onde, aliás, nós temos um grupo um colegiado druídico, no estado de Minas Gerais, que foi perguntado naquela hora. São pontões que demarcam o caminho de energia telúrica, ou seja, o caminho por onde a energia passa pela Terra e onde os druidas se reúnem, não só para comemorar as suas datas mais importantes, mas também, como eu disse, para fazer demarcações dos seus calendários solares e lunares. Muito bem. E os dolmens? Bom, os dolmens, não há ainda uma certeza exata de qual a função dos dolmens. Existem vários em Stonehenge, aquela conformação de pedras, por exemplo, é muito comum, né, ponto turístico na Inglaterra. Alguns arqueólogos acham que os dolmens eram usados como túmulos ou como algum tipo de símbolo funerário, Porém, as tradições druídicas indicam que representam normalmente alinhamentos ou passagens. Você faz um ciclo de dólmens ou uma fileira para que pudesse, para que o druida, né, o bardo que tratava da astronomia, pudesse, por exemplo, ter o alinhamento de determinadas constelações, nascimento do Sol, nascimento da Lua, e assim ele pudesse ter a marcação das quatro estações do ano, das fases da Lua, do nascimento de algumas constelações que marcavam algumas festividades, como nós vamos falar. E como o dólmen tem a forma de um portal, né, a luz passa por ele e vai até um determinado ponto, que fica no centro de um círculo, marcado no chão, e essa linha reta significa alguma fase, por exemplo, do ano, algum momento do ano. Nós temos outros também, se eu puder continuar. Sim, claro. Por exemplo, um comum é a cruz celta. A cruz celta é uma cruz cristã normal, mas com um círculo bem no meio, na junção da trave vertical com a trave horizontal. Às vezes tem três círculos ali. Na parte central. Na parte central. Interna à cruz, é isso? Isso. Ou interna, ou esse círculo ele extrapola a junção e ele faz um círculo que fica em torno da junção do ramo vertical com o ramo horizontal da cruz. Sim. Imaginemos uma cruz normal, de braços Sim. iguais ou não. Normalmente de braços desiguais, como acontece nas igrejas cristãs. Imaginemos o ponto de junção entre a trave vertical e a horizontal e um círculo em volta desse ponto. Quem conhece, por exemplo, a Igreja Coração de Maria, é uma basílica aqui no Meia, no bairro do Meia, vai dar de cara na entrada com duas cruzes desse tipo, logo na entrada da igreja, uma de cada lado, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, de quem entra. Essa igreja no Meia? No Meia. Aliás, ela tem uma segunda particularidade. Além de, logo na entrada, ela constar de duas cruzes célticas ou gaulesas, como ficou conhecida antes da Idade Média e durante a Idade Média, porque é uma reminiscência, né, do cristianismo que chegou e fez uma espécie de ressignificação, de amálgama com aquelas tradições druídicas Sim. que nós comentamos, né? Ela tem uma segunda particularidade, porque é uma das poucas igrejas do mundo que é cristã, mas com uma arquitetura mourisca, ou seja, islâmica, apesar de ser cristã, ter sido construído para ser uma igreja cristã. Sim, onde é que ficou? Como é o nome dessa igreja? O nosso ouvinte vai perguntar, não é, ouvinte? Ele vai perguntar, certamente. É uma basílica que fica chamada Coração de Maria, no centro do Meia, perto do Fórum do Meia. Ela praticamente dá de costas para o Fórum do Meia, na rua Coração de Maria. Aliás, o nome da rua é o nome da igreja. É o nome da igreja, muito bem. Até eu vou dar lá uma passada para ver esta influência, hein? Porque eu fiquei curiosa. É muito interessante pelo aspecto também. Desculpe interromper, mas é interessante entrar e perceber todos os desenhos que estão ali dentro, como é que há uma mistura, um sincretismo, né, entre Oriente e Ocidente, numa igreja católica, no caso, Sim. e fica, né, já tem mais ou menos 100 anos, não é uma igreja nova, e que fica na cidade do Rio de Janeiro. Acho que só existem três, até onde eu fui informar, só existem três igrejas católicas de arquitetura mourisca no mundo, segundo me informaram. Então, é muito interessante estudar, até porque lá dentro pode-se identificar outros símbolos, né, outros tipos de cruzes, que lembram não só essas cruzes gaulesas, como cruzes posteriores à época das cruzadas. Sim. Então, seguindo aqui nos nossos símbolos, o que é um triskel, hein? Bom, o triskel era um símbolo que era gravado na pedra, que hoje é muito comum quem é ligado à tradição druídica usar como pingente. São três espirais juntas saídas de um ponto central. Elas formam um trevo, você olhando de longe parece um trevo de três folhas, mas quando você chega perto, cada folhinha é uma espiral. Justamente como se fosse cada espiral representando o labirinto, da forma que eu já expliquei, e o três, porque a tríade, o número 3, é um número simbólico dos druidas. E daí também ser chamado triskel e remeter a doutrina druídica que se chama as tríades, como nós comentamos, já é um outro símbolo. Então, o triskel, esse símbolo que eu acabei de mencionar, vai remeter que a doutrina druídica está sempre relacionada, como ela era sempre oral e era decorada pelos druidas, pelos bardos, ela não era escrita, ela é sempre feita de forma, de uma frase dividida em três partes, em tríades. Por exemplo, se vai se referir a Deus, ao ensinamento de Deus. Então, Deus, verdade e ponto de liberdade. Ou seja, Deus é ele próprio, a verdade e o ponto principal de liberdade. Eram frases curtas, normalmente com três pontos principais, que faziam com que a memorização fosse fácil fosse e por fácil. Isso foi passado de geração em geração. Isso. Agora, seguindo aqui nos símbolos, o Adílio, nós não falamos sobre círculos de existência no outro programa, não é? Não, chegamos a comentar muito rapidamente, porque nós falamos da escala druídica. Isso. A gente pode rememorar que os três, de novo três, né? A gente vai cair no três toda hora, pelo que eu acabei de explicar aqui. Isso, né? Que é simbólica então, dos druidas. Isso, exato. Os três círculos de existência, né, formam a cruz druídica. Você tem uma cruz de braços iguais e três círculos concêntricos, ao invés de um só, como eu mencionei antes, ao redor do centro da junção da cruz. Cada um desses três círculos representa, como a gente chama círculos de existência, um momento da existência do espírito humano. São chamados, né, no druidismo, de Abred, Gwynedd e Kilgan. Bom, Abred é o círculo das transmigrações da alma, o círculo das reencarnações, ou seja, a partir do momento que a alma humana é criada, ela vai, enquanto se depura, passando por várias encarnações, que foi o que o Allan Kardec colocou como sendo a segunda e a terceira ordem dos espíritos na escala espírita. Sim. Né? Bom, esse é o círculo mais externo. O círculo do meio, Gwynedd, que corresponderia à primeira ordem da escala espírita, no estudo do Kardec, é o chamado círculo de Gwynedd, ou seja, a morada dos bem-aventurados. Como é que se escreve isso? Porque o nosso ouvinte vai querer saber. Bom, tem mais de uma forma, porque eu estou falando de um irlandês ou de um galês moderno ou antigo. Escolha um, por favor. Então eu vou botar como uma escrita, como é colocado, por exemplo, na escala espírita aqui do artigo de Kardec de 1958. Gwynedd se escreve como G, W, Y, N de Nair, L de laranja, Y novamente, D de dado. Sim. Então vamos lá. Essa fase do espírito corresponde, em termos de Kardec... A primeira ordem da escala espírita, que são os espíritos puros, que não precisam mais da reencarnação, né? E que para os druidas era a morada dos bem-aventurados, aqueles que já superaram o círculo das transmigrações, aqueles que já não precisam mais ficar no primeiro círculo da existência. Sim. Né? Bom, e o círculo mais interno dos três, seria um círculozinho menor, é um círculo que seria inacessível à existência humana, que é a morada de Deus, chamado de Kilgan. Que se escreve como, hein? Bom, mantendo a grafia também, né, do século XIX, C de casa, E, U, G de gato, A, N de Nair, T de tatu. Isso. Pronuncia que é o gato. Eu estou usando, por exemplo, a comparação entre a escala espírita e a escala druídica e a grafia, conforme o próprio Kardec publicou em abril de 1958, um artigo na revista Espírita sobre a relação entre o espiritismo e o druidismo, que pode ser acessível também na internet ou quem tiver a coleção da revista Espírita de abril de 1858. Isso. Então, existe uma referência também a isso na revista de maio de 1869. Isso. Na mesma revista. Isso. Então, seguindo, professor Adílio, então temos aí as três fases do espírito segundo a filosofia dos druidas. Os três círculos de existência, onde o espírito, depois de criado, ele passa pela sua existência, reencarnando como um espírito puro e, acima disso, só Deus. Isso, estamos aí nas três fases do espírito, então. Não é isso? As três fases não entram a existência, porque para o druida, o espírito ele vai nascer de um outro centro que não aparece, como se fosse um ponto que não é representado por uma tríade, é Anuin. Ou seja, o próprio Kardec colocou isso na escala espírita desse artigo que eu mencionei, é o chamado ponto de partida das almas. Então, existem três círculos de existência quando o espírito já foi criado por Deus. Uhum. E existem as três fases do espírito, que são Anuin, o ponto de partida, Abred, como é chamado, os círculos das reencarnações, ali o espírito vai se depurando, até chegar a Gwynnwy, que eu mencionei antes, quando ele chega à bem-aventurança, um espírito de luz. Isso. Professor Adílio Jorge Marques, por favor, permaneça na linha durante o nosso breve intervalo. Do nosso breve intervalo, nós vamos conversar com os nossos ouvintes. Temos aqui várias participações. E você, amigo ouvinte, pode continuar a fazer perguntas para o nosso convidado especialista em druidismo, na história dos druidas, nos mistérios, nos símbolos dos druidas, nas relações que eles têm com o calendário, com as estações do ano, com a natureza e com o espiritismo. Nós voltamos já já, o intervalo é breve, e nós continuamos aqui com você e com o professor Adílio Jorge Marques. Até já, amigo ouvinte. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, você está na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando na faixa de 1400 AM. O programa é Novos Rumos, recebendo mais uma vez o professor Adílio Jorge Marques, que é um professor pesquisador de História das Religiões e Teoria da História. Ele é professor de História da UERJ e também é professor de Física. Estamos continuando a conversar, estamos no segundo programa sobre druidas e druidismo. Mas, Adílio, alô? Vamos conversar com os nossos ouvintes, por favor, não é isso? É um prazer. Marlene de Anchieta, um abraço para você, Marlene. Ela diz, estou emocionada com a entrevista com o professor Adílio Jorge. E manda abraços. Abraço, obrigado. Muito obrigada. Também agradecemos e retribuímos, Marlene. Ângelo do Meia, ele diz, Adílio, gostaria de dizer que os druidas eram, foram e são reencarnacionistas. Inclusive, Kardec foi um sacerdote druida de vidas passadas. Isso, perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Eles mantêm a tradição da reencarnação. Exatamente. Um abraço para você, Ângelo. E para você também, Luiz da Ilha. Ele diz, Kardec foi o druida ou uma reencarnação de um druida? O Kardec, até onde eu pude estudar, ele foi também um druida. Né? Existiram outros, inclusive registrados na história, historicamente, como eu falei, nas próprias narrativas de Júlio César, por exemplo, quando ele invadiu as Gálias por volta do ano 50 de Cristo, ele faz reverência a vários sacerdotes, inclusive combatendo-os, porque sabia que eles eram os mentores intelectuais da resistência à invasão romana. Sim. Tá? Agora, em relação ao Kardec, uma das encarnações, eu registrei pelo menos cinco, como comentei rapidamente também no outro programa, uma das encarnações, daí o nome Allan Kardec, foi como druida. Isso. Mas não foi o único. Isso. Um abraço para você. Outro, Luiz. Abraço para você também, Irene da Taquara. Muito obrigada por essa sua menção aqui à nossa pessoa, viu? Também gosto muito de você. Ela diz, Adílio, li Sim. em um livro que os druidas faziam sacrifício humano. Isso é verdade? E ela agradece pelo programa. Mas você sabe que os nossos ouvintes estão impressionados com isso. A Irene quer saber sobre sacrifício humano. O Luiz da Ilha voltou a ligar. Outro abraço para você. E ele diz, os druidas tinham os seus ritos envolvidos com sacrifícios humanos, lembrando um festim do vampiro no filme Drácula? E depois, o Expedito quer saber... Abraço para você, Expedito. Quanto tempo, hein? Ele diz, os druidas faziam sacrifício de animais, quer saber o Expedito. Desculpe minha ignorância. É, que Jesus também continue te abençoando cada vez mais, Expedito. Vamos lá? Irene e Luiz da Ilha. Sacrifícios humanos? Vamos por partes, então. Alguns historiadores e arqueólogos identificaram a possibilidade de que não só os celtas, como vários outros povos, como a gente mencionou no outro programa, realizassem sacrifícios humanos, principalmente quando eram capturados nas guerras, que, como a gente comentou também, aquela região toda pré-cristã vivia em constante atrito entre tribos, uma tentando invadir a área da outra, e quando eram capturados os vencidos, normalmente eram sacrificados. Isso não tinha a ver uma relação direta com a doutrina... Uma atividade religiosa, não é isso? Não entendi. Isso não era religioso, de caráter religioso. Não, era de caráter bélico. Não era, não era. Alguns estudiosos, como por exemplo, existe um livro da editora Mercúrio, que é um livro mais de cunho histórico, chamado Os Druidas, que é uma referência que eu ia deixar no final, ele defende que isso fazia parte da tradição céltica religiosa. Muito bem. Não há nenhuma indicação comprovada, a não ser os indícios, de que havia sacrifício humano. Da mesma maneira que, por exemplo, alguns povos da América Central, até recentemente, a época da descoberta de Colombo, por exemplo, realizavam sacrifícios nos templos. Então, até onde eu sei e estudei sobre os celtas e os povos pré-célticos, a maior parte desses sacrifícios foram realizados nas primeiras organizações dessa sociedade, nos primeiros momentos de organização dessa sociedade, por volta do século VII, VIII, antes de Cristo, e que com o passar do tempo, isso foi sendo eliminado da cultura e da tradição não druídica, da cultura da sociedade. Tá bem. O Expedito quer saber sobre o sacrifício de animais. Não há nenhum registro, até onde eu saiba, né? Até porque a arqueologia é algo que se renova diariamente, né? Sim. E é difícil você fazer arqueologia sobre algo que é oral, que é feito sobre tradição oral. Não há nenhuma relação, até onde eu saiba, com sacrifício de animais. Ao contrário de especulações, como eu disse antes, de sacrifícios de presos, né, de capturados, por exemplo. Isso. A Lúcia de Madureira, abraço para você, Lúcia. Olha só, Adílio, diz a Lúcia de Madureira, estudei nessa escola Coração de Maria, que pertence à Igreja Coração de Maria, que o convidado acabou de citar. E ela diz que fez a primeira comunhão também nessa escola. E a Rosilene de Piedade, um abraço para você também, Rosilene, ela diz, fiz batismo, primeira comunhão e casei na Igreja Coração de Maria. Depois descobri que eu tinha uma ascendência judaica. Isso é coincidência ou por acaso? Eu acho que na vida nada é por acaso, né? Uhum. Eu acho que, como a gente aprende, nós estamos aqui, né, nesse circo de abredes, né, ou como colocou Kardec, né, estamos aqui naquele se depurando, se levando pelas provas da reencarnação, e acho que pelos desígnios superiores nada acontece por acaso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Meus pais também casaram nessa igreja. E quase 40 anos depois, eu também casei na mesma igreja. Ah, é? Então, meus pais casaram e eu também casei nessa mesma igreja, que, como eu disse, tem por volta de 100 anos. Né? Mas então, este Novos Rumos está reunindo várias duplas casadoras lá na igreja. Várias duplas, pois várias é. Então, e agora são casais, né? São duplas e são casais agora. Então, isso. O Luiz da Ilha, outro abraço para você, Luiz. Ele pergunta, Adílio, o carvalho, como é encarado pelos druidas atuais? Da mesma forma que na antiguidade. O carvalho é a árvore símbolo, já que a gente falou das clareiras, das florestas, é a árvore símbolo dos druidas, do druidismo. Etimologicamente, segundo alguns estudos, a primeira parte da palavra, dru, derivaria de um gaulês antigo e significaria carvalho, ou seja, aqueles que têm a sabedoria de uma árvore que é resistente e dura muitos anos e que não morre no inverno, ou seja, continua de uma certa maneira dando algum tipo de fruto, são as botas do carvalho. Existe todo um simbolismo, a gente falou de símbolos aqui, existe todo um simbolismo envolvendo o ritual de inverno, que no caso do hemisfério norte acontece em dezembro, e a colheita do visco do carvalho. É um ritual sagrado dos druides. Então, até hoje, há uma reverência, não só pela etimologia da palavra druida, como também pelo fato de ser uma árvore símbolo da Europa e ser extremamente resistente, forte em todos os sentidos. Como isso deveria ser a tradição espiritual de qualquer um. Isso. O Adílio, como eram? Eu vou te perguntar sobre umas colunas. Os druidas tinham umas colunas luminosas, é isso? Colunas sonoras. Isso era para os círculos, aqueles círculos de pedra e tudo. As casas deles, como é que eram? Bom, as casas de pedras e os pontos ritualísticos marcados nessas clareiras, no meio das florestas, com esses menhires, nomes que nós comentamos antes. Quando a gente fala de colunas luminosas e sonoras, é um símbolo. É um símbolo de uma doutrina, um símbolo filosófico, da mesma maneira que as tríades são frases, versos cantados pelos bardos. As três colunas luminosas representam os três aspectos de manifestação de Deus, que a gente falou dos três círculos. Sim. Então, são chamadas de colunas luminosas porque são representadas na cor dourado e são três retas verticais representando uma luz que viria do céu, de um ponto focal, e que se irradiariam para a Terra, ou seja, a emanação que viria de Deus, de Kielgan. Sim. Como o próprio Kardec colocou no artigo dele. Então, é chamado de OIV, né? É o termo que eles usam para significar ou representar Deus, que é irrepresentável. Então, são feitos três riscos verticais, no formato de um triângulo, mais ou menos, sem o ápice, como se fosse um feixe de luz descendo, e são chamadas de três colunas luminosas. Mas isso é no sentido filosófico do termo, não no sentido arquitetônico, vamos dizer. Sim. Então tá, vamos acelerando aqui um pouco, porque nós ainda temos tantas coisas aqui para perguntar e estamos com o nosso tempo já escoando muito rapidamente. Mas vamos conversar com o João Vieira. Um abraço para você aí no Largo do Pechincha, João. Ele diz: sou admirador dos programas. Que bom, muito obrigada. Continue conosco. Conheço a Igreja Coração de Maria. Olha outro aí, hein, Adílio? É, que bom. Fica, né, próximo ao Jardim do Meier. É, muito bom. Quando as pessoas forem ver, observem o teto da igreja. É verdade. Aí ele diz: em Vila Isabel há uma igreja próxima a Maxwell. E essa igreja tem um desenho no teto, um desenho druídico. Olha, viu? Em Vila Isabel. Essa eu vou conhecer, porque essa eu não conheço. É próxima à rua Maxwell. Ele próxima não diz qual Maxwell é o nome da igreja, mas não é difícil achar. Aí ele... as igrejas têm muitas representações, como aquela em estilo neogótico que fica na Praia de Botafogo, por exemplo, com várias cruzes com rosas no centro. No centro, isso. Com várias rosa-cruz. Isso. E o João Vieira diz: parabéns pelo programa, muito obrigada. Nós agradecemos, né, Adílio? Agradecemos. Nós todos fazemos. Eu também admiro muito o seu programa. Muito obrigada. Nós fazemos juntos aqui o nosso encontro e ele diz: sou seu fã número um. Obrigada, João Vieira. Um abraço para você. Outro, hein? Vamos acelerar, Adílio? Sim. Qual é a relação dos druidas com festas antigas, com a relação no nosso mundo moderno e o nosso calendário, com as nossas estações do ano e com a natureza, mais ou menos, você já falou. Isso. Vamos começar. Datas e festas antigas. São as datas e festas que eram comemoradas nos calendários desses povos antigos e foram absorvidas pelo druidismo, ainda se mantém, não só na Europa, como acabaram absorvidos pela religiosidade oficial, né, cristã romana, e, obviamente, depois foram transformadas em calendário civil. Um exemplo é a marcação, por exemplo, do Natal, onde no dia 21 de dezembro que no hemisfério norte, como eu disse antes, é o inverno, aqui no hemisfério sul nós temos verão, mas lembrando, a gente está falando de uma tradição europeia, então, do hemisfério norte, lá é o inverno, e quando todas as plantas, todas as árvores estão cobertas de neve, aparentemente mortas, os druidas fazem uma festividade para lembrar que tudo renasce, da mesma forma que o espírito. Então, por volta do dia 21 de dezembro, que é quando a noite é maior e o dia é menor no calendário, quando o sol está mais baixo astronomicamente, é feito um determinado ritual, que é a colheita do visco no carvalho, aí juntando com a pergunta do nosso ouvinte, que acabou sendo absorvido depois pelos romanos, que já faziam uma festa sincrética das fogueiras por volta do dia 21, 23, e acabamos incorporando isso como Natal, 24, 25. Isso. Então, por exemplo, no dia 1º de fevereiro, quando são comemorados em alguns lugares, como aqui no Brasil, a festividade de algumas santas, desde a antiguidade é comemorada a deusa Brigitte, ou é a festa, por exemplo, dos poetas, dos artistas, do fogo, onde se começa a pensar na semeadura, porque a natureza vai sair do inverno e vai culminar em março, com o dia 21 de março, com o Ano Novo, que é o Ano Novo druídico, e quando chega a primavera, onde tem o renascimento da natureza, e é quando o calendário começa para eles. Porque o Ano Novo, dia 21 de março, provavelmente, porque às vezes o sol muda também no dia 22, mas normalmente fixado dia 21 de março, ele marca o ano druídico, que hoje é o ano 4384. Não é o mesmo ano relacionado ao marco do nascimento de Cristo. Quer dizer, em 2011 equivale... Em 2011 equivale ao ano druídico 4384. Tá certo. E se nós formos tirar 2011, nós vamos ver que começa no ano 2373 antes de Cristo. Perfeito. É. Vamos acelerar, hein? Existe um motivo, mas vamos deixar para uma próxima, um motivo astronômico um pouco mais complexo para ser isso. E assim vai indo. Nós temos, por exemplo, o solstício de verão, que é 21 de junho, que deu origem aqui às nossas festas juninas, e nós importamos de Portugal, né? E também dia 31 de dezembro, o famoso Dia das Bruxas, e 1º de novembro, e já existia, na época, como a festa de Samhain, que era o momento em que havia abertura do plano espiritual e que os sacerdotes faziam a comunicação com os espíritos, e daí que a religião católica colocou como o Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, um dia próximo. Perfeito. Vamos rapidissimamente, que pena, hein? Calendário, estações do ano. Pois é, aí foi o que eu falei agora, né? As ligações entre as festas e o calendário que nós usamos hoje são basicamente as quatro estações solares, que são comemoradas outono e primavera, pegando ao hemisfério norte, né? A gente tem ali março, quando é o ano novo, e setembro, e os solstícios, que são de inverno em dezembro, que deu origem ao Natal, e o de verão no hemisfério norte, que deu as festas do fogo, da fogueira e tudo mais que a gente conhece hoje. É o maior dia do ano, que é o dia do verão, quando começa o verão, e a maior noite do ano, que é quando começa o inverno. Isso. Agora, Adílio, lamentavelmente estamos encerrando o programa. Qual o porquê do nome Allan Kardec? Rapidamente, por favor. Então, rapidamente, porque o nosso professor, participando de uma comunicação na década de 50, ele recebeu a comunicação de um espírito Zéfiro, um seu protetor, que o reverenciou, o reconheceu como um sacerdote. E perguntando por quê, ele explicou que o professor João Denizar havia reencarnado, era uma reencarnação de um sacerdote druida das Galias, no ano, mais ou menos por volta do ano de 58 a 44 a.C., época de Júlio César, e que ele era um sacerdote, inclusive, mais evoluído do que o espírito Zéfiro, que era o espírito que estava... Que estava ali fazendo a comunicação, não é isso? Exatamente. Isso. Então, ele adotou, até como uma forma, como uma total similitude em muitas coisas entre o druidismo, enquanto doutrina, e a doutrina dos espíritos que ele recebeu, ele adotou o seu nome, que é o nome iniciais, que é o nome espiritual, Allan Kardec. Isso. Ivanida Barra, um abraço para você e até um beijo. Olha só, Adílio, ela tem 85 anos, a dona Ivani, hein? Manda um beijo para ela também. Pois é, aí ela está dizendo que a mãe dela, se fosse viva, teria mais 20 anos, portanto teria 105 anos. ela cantou no coro da igreja, casou-se e batizou as três filhas lá. Nossa, mãe! Aí é um ponto, certamente as igrejas, vamos relembrar as catedrais da Europa, nenhuma igreja, nenhum ponto religioso é construído aleatoriamente. Relembrando aquela pergunta que foi feita. Então, aquele local também foi escolhido para a construção da Basílica do Coração de Maria por algum motivo. Certamente por uma questão não só teúrica, né, de energia, como também espiritual. Isso. Professor Adílio Jorge Marques, nós continuamos com muitas perguntas, mas por hoje nós precisamos encerrar agradecendo a sua participação tão esclarecedora para todos nós aqui sobre druidismo, e nós o convidamos para novamente vir ao Novos Rumos para este assunto e outros tantos em que suas pesquisas podem nos brindar com grandes esclarecimentos. Muito obrigada, Adílio, pela sua participação aqui no Novos Rumos. Eu te agradeço e também gostaria de parabenizá-la pelo programa, que é excelente, eu também sou fã. Muito obrigada. Sou fã também. Muito obrigada. Quem faz o programa são os convidados e os ouvintes. Então nós todos estamos de parabéns, não é isso? E você também, Adílio. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do nosso Novos Rumos. Uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.